este sentimento de estar preso e não poder sair. Angústia de querer alguma coisa sem conseguir. Este medo de perder, de ser vencido, de até ser esquecido. Tantas coisas que hoje querem me abater. Você acha que chegou o fim da linha e caminha mais, tropeça logo e cai. E seus dias são de guerra e pouca trégua. Até quando isso vai continuar? Este sentimento de estar preso e não poder sair. De querer alguma coisa sem conseguir. Este medo de perder, de ser vencido, de até ser esquecido. Tantas coisas que hoje quero. Guerra e pouca trégua. Até quando isso vai continuar? Até quando isso vai continuar? Até quando? Todos nós um dia estamos na fogueira. Razões diversas e de cada um. Não há força nem resposta, não há nada, ninguém por nós. Mas sem demora eu sinto em meio àquela chama alguém. Como fora prometido, meu Jesus, meu amo, meu resgatador. Mas sem demora eu sinto em meio àquela chama alguém que me ama está comigo agora ali. Acampado como fora prometido, meu Jesus, meu amo, meu resgatador.